say? Why must I deal with this shit every fucking day? Cause he's got the groove. Parte la cara, parte la bocca, vedi pesato, si deixa louca, bati no preto, eu vi na barraca, quem não me curte tem medo de vaca, o meu patasa não me faz, vendi que não faz, já deve ser demente, quando eu pulo e coloca, que dança só no chão, que de qualquer vez já não assaste, já não assaste.